A partir de agora. Nas quebradas de Teresina, nos becos e viela, em cada esquina eu vejo meu povo se acabando. Na pedra, na mela, as drogas alimentam a violência na favela. Testando o som, guindaste 1, 2, 1, pode crer, é isso aí. De Brasília ao Piauí, o som é esse aqui. Testando o som. Eu amo meu Brasil, eu amo como ninguém. Eu amo meu Brasil, parceria com o mano de Portugal. Fazendo parceria com o mano de Portugal. Olha o progresso, diz a bandeira nacional. Assim vou avaliando o contexto geral. No rap vou colando com HB20 de Portugal. Minha preta, sempre eu vou te amar. Minha preta, sempre eu vou te amar. Aqui em qualquer lugar. Você está aqui dentro de mim. Você está aqui dentro de mim. Gravada no meu peito. Oh, oh, oh. Um futuro bem próximo, você será a mãe dos meus filhos. Só lhe peço pra não deixar nenhum deles seguir os caminhos que os trilho. Você me fez um homem feliz no mundo. Chegando pro arrebento, minha rima é 100%. Asculado no jogo, no argumento, pode crer. Moleque, tipo assim, tô no rap emiliano. Sei que é fulano, esse crânio, quem tá de plantão. Sempre me criticando, porque meu bagulho tá virando, trincando tudo na minha vida. Foi naquele preço, a fome, a violência, as dificuldades na rua. Eu conheço meus inimigos e troco fora do rap. Sempre voltarei, pode crer pra você. Só depende de você pra todos me ver. Sempre voltarei na fumaça do seu back. Lembre-se de mim, depois do teu back. Sempre voltarei no rosto do seu filho. Pois o rap é o caminho que eu trilho. Os loucos do rap não entendem, não compreendem. Mas siga em frente com os olhos no futuro e os pés no presente. Quem vem lá pra falar, criticar e nada mostrar. Tô no rap é pra somar. Você não pode perder.